Secção 19 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Maria de Fátima da Silva. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 91. É claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas então, a caminho do seminário, mas agora no gabinete do Engenho Novo. Então, não fiz propriamente nenhuma, a não ser esta, que servi de alívio um dia ao meu vizinho Manduca. Hoje, pensando melhor, acho que não só servi de alívio, mas até lhe dei felicidade. E o achado consola-me. Já agora não esquecerei mais que dei 2 ou 3 meses de felicidade a um pobre diabo, fazendo-lhe esquecer o mal e o resto. É alguma coisa na liquidação da minha vida. Se há no outro mundo tal ou qual prémio para as virtudes sem intenção, esta pagará 1 ou 2 dos meus muitos pecados. Quanto ao Manduca, não creio que fosse pecado opinar contra a Rússia. Mas se era, ele estará purgando há 40 anos a felicidade que alcançou em 2 ou 3 meses, de onde concluirá, já tarde, que era ainda melhor haver gemido somente sem opinar coisa nenhuma. Capítulo 92. Manduca enterrou-se sem mim. A muitos outros aconteceu a mesma coisa, sem que eu sentisse nada. Mas este caso afligiu-me particularmente pela razão já dita. Também senti não sei que melancolia ao recordar a primeira polémica da vida, o gosto com que ele recebia os meus papéis e se propunha a refutá-los, não contando o gosto do carro. Mas o tempo apagou depressa todas essas saudades e ressurreições. Nem foi só ele. 2 pessoas vieram ajudá-lo. Capitu, cuja imagem dormiu comigo na mesma noite, e outra que direi no capítulo que vem. O resto deste capítulo é só para pedir que, se alguém tiver de ler o meu livro com alguma atenção, mais da que lhe exigir o preço do exemplar, não deixe de concluir que o diabo não é tão feio como se pinta. Quero dizer que o meu vizinho de Mata-Cavalos, temperando o mal com a opinião anti-russa, dava à podridão das suas carnes um reflexo espiritual que as consolava. Há consolações maiores, de certo, e uma das mais excelentes é não padecer esse nem outro mal algum. Mas a natureza é tão divina que se diverte com tais contrastes. E aos mais nojentos ou mais aflitos, acena com uma flor. E talvez saia assim a flor mais bela. O meu jardineiro afirma que as violetas, para terem um cheiro superior, há um mister de estrume de porco. Não examinei, mas deve ser verdade. Capítulo 93. Quanto à outra pessoa que teve a força obliterativa, foi o meu colega Escobar, que no domingo, antes do meio-dia, veio ter a Mata-Cavalos. Um amigo supria assim um defunto, e tal amigo que durante cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se me não visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isto mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se carecesse de palavra pronta. Já viste que não era assim? A palavra obedecia-lhe, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. O que ele disse, em resumo, foi que me estimava pelas minhas boas qualidades e aprimorada educação. No seminário todos me queriam bem, nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistia na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe que o céu me deu. Tudo isso com a voz engasgada e trêmula. Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe dois superlativos. Tio Cosme, dois capotes. E Prima Justina não achou taxa que lhe pôr. Depois, sim, no segundo ou terceiro domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metediço e tinha uns olhos policiais a que não escapava nada. São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos, opinou tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias, entretanto. Pode ser que a senhora Dona Justina tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra, e a reflexão casa-se muito bem à curiosidade natural. Parece curioso, isso parece, mas... A mim parece-me um mocinho muito sério, disse minha mãe. Justamente, confirmou José Dias, para não discordar dela. Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe, sem lhe contar as outras naturalmente, vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe, senhora grave, distinta e moça, muito moça. Que idade teria? Já fez 40, respondi eu vagamente por vaidade. Não é possível, exclamou Escobar. 40 anos? Nem parece 30. Está muito moça e bonita. Também alguém há de você sair com esses olhos que Deus lhe deu. São exatamente os dela. Enviou-vou há muitos anos? Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava atento, perguntando mais, pedindo a explicação das passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequeno viera, contou-me duas ou três reminiscências dos seus 3 anos de idade, ainda agora frescas. E não contávamos voltar à roça? Não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto que ali vai passando é de lá. Tomás! Nhonhô! Estávamos na horta da minha casa e o preto andava em serviço. Chegou-se a nós e esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria, onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? Ah, lembra, sim, senhor. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro e ainda outro. Este Pedro, aquele José, aquele outro Damião. Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras, e só então reparei nisto. Apontei ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido ou de pessoa, como João Fulo, Maria Gorda, ou de nação, como Pedro Benguela, António Moçambique. E estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça. A maior parte ficou lá. O que me admira é que Dona Glória se acostumasse logo a viver em casa da cidade, onde tudo é apertado. A de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece. Mamãe tem outras casas maiores que esta. Diz, porém, que há de morrer aqui. As outras estão alugadas. Algumas são bem grandes, como a da Rua da Quitanda. Conheço essa, é bonita. Tem também no Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete. Não lhe hão de faltar tetos, concluiu ele, sorrindo com simpatia. Caminhamos para o fundo. Passámos o lavadouro. Ele parou um instante aí, mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio. Depois continuámos. Quais foram as reflexões, não me lembra agora. Lembra-me só que as achei engenhosas e ri. E ele riu também. A minha alegria acordava a dele, e o céu estava tão azul e o ar tão claro que a natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo. Escobar confessou esse acordo do interno com o externo por palavras tão finas e altas que me comoveram. Depois, a propósito da beleza moral que se ajusta à física, tornou a falar de minha mãe. Um anjo dobrado, disse ele. Capítulo 94. Não digo mais que foi muito. Nem eu sabia só elogiar e pensar. Sabia também calcular depressa e bem. Era das cabeças aritméticas de Holmes. 2 + 2 = 4. Não se imagina a facilidade com que ele somava ou multiplicava de cor. A divisão, que foi sempre uma das operações difíceis para mim, era para ele como nada. Cerrava um pouco os olhos, voltados para cima, e sussurrava as denominações dos algarismos. Estava pronto. Isto com 7, 13, 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas, e tinha esta opinião que os algarismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso prestam o dia e o tia? Têm quase o mesmo som. O mesmo digo do B e do P. O mesmo do S, do C e do Z. O mesmo do K e do G, etc. São trapalhices caligráficas. Vejam os algarismos. Não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4 e 7 é 7. E admiro a beleza com que um 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11. Agora dobro 11 e terá 22. Multiplique por igual número, dá 484. E assim por diante. Mas onde a perfeição é maior, é no emprego do zero. O valor do zero é, em si mesmo, nada. Mas o ofício deste sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5. Ponha-lhe 2 zeros, é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito. Coisa que não fazem as letras dobradas, pois eu tanto aprovo com um P como com dois P's. Criado na ortografia de meus pais, custava-me a ouvir tais blasfémias, mas não ousava refutá-lo. Contudo, um dia, proferi algumas palavras de defesa, ao que ele respondeu que era um preconceito, e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito, com a vantagem que eram mais fáceis de menear. Assim que, eu não era capaz de resolver, de momento, um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar, em 3 minutos, quaisquer quantias. Por exemplo, dê-me um caso, dê-me uma porção de números que eu não saiba nem possa saber antes. Olhe, dê-me o número das casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma. E se eu não disser a soma total em 2, em 1 minuto, enforque-me. Aceitei a aposta e na semana seguinte levei-lhe escritos em um papel os algarismos das casas e dos aluguéis. Escobar pegou no papel, passou-os pelos olhos a fim de os decorar e enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras e sussurrava. Oh, o vento não é mais rápido. Foi dito e feito. Em meio minuto bradava-me. Dá tudo 1.070 réis mensais. Fiquei pasmado. Considera que eram não menos de 9 casas e que os aluguéis variavam de uma para outra, indo de 70 réis a 180 réis. Pois tudo isto em que eu gastaria 3 ou 4 minutos e havia de ser no papel, fê-lo escobar de cor, brincando. Olhava-me triunfalmente e perguntava se não era exato. E eu, só por lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelinho que levava com a soma total e mostrei-lhe. Era aquilo mesmo, nenhum erro. 1.070 réis. Isto prova que as ideias aritméticas são mais simples e, portanto, mais naturais. A natureza é simples. A arte é atrapalhada. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. A modéstia, disse-nos, não consente esses gestos excessivos. Podem estimar-se com moderação. Escobar observou-me que os outros e o padre falavam de inveja e propôs-me viver separados. Interrompi-o dizendo que não. Se era inveja, tanto pior para eles. Quebremos-lhe a castanha na boca. Mas fiquemos ainda mais amigos que até aqui. Escobar apertou-me a mão às escondidas, com tal força que ainda me doem os dedos. É ilusão, de certo, se não é efeito das longas horas que tenho estado a escrever sem parar. Suspendamos a pena por alguns instantes. Capítulo 95. A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda. A de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana disse-me este em casa. Agora é certo que você vai sair já do seminário. Como? Espere até amanhã. Vou jogar com eles que me chamaram. Amanhã, lá no quarto, no quintal ou na rua, indo à missa, conte-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Bentinho. Mas é coisa certa? Certíssima. No dia seguinte, revelou-me o mistério. Ao primeiro aspecto, confesso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto. Minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera e desejaria ver-me cá fora. Mas entendia que o vínculo moral da promessa aprendia indissoluvelmente. Cumpria rompê-lo. E para tanto valia a escritura, com o poder de desligar dado aos apóstolos. Assim que ele e eu iríamos a Roma pedir a absolvição do Papa, que me parecia? Parece-me bem, respondi depois de alguns segundos de reflexão. Pode ser um bom remédio. É o único, Bentinho, é o único. Vou já hoje conversar com Dona Glória. Exponho-lhe tudo e podemos partir daqui a 2 meses ou antes. Melhor é falar domingo que vem. Deixe-me pensar primeiro. Oh, Bentinho, interrompeu o agregado. Pensar em quê? Você o que quer? Digo, não se mofina com o seu velho. Você o que quer é consultar a uma pessoa. Rigorosamente eram 2 pessoas, Capitu e Escobar, mas eu neguei a pé juntos que quisesse consultar ninguém. E que pessoa? O reitor? Não era natural que lhe confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém. Era só o tempo de refletir. Uma semana, no domingo, daria a resposta. E desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. Não? Não. Pois resolvamos hoje mesmo. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma. E boca, no nosso caso, é a moeda. Ora, você pode muito bem gastar consigo. Comigo, não. Um par de calças, 3 camisas e o pão diário. Não preciso mais. Serei como São Paulo, que vivia do ofício enquanto ele ia pregando a palavra divina. Pois eu vou. Não pregá-la, mas buscá-la. Levaremos cartas do internúncio e do bispo, cartas para o nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem sei a objeção que se pode opor a esta ideia. Dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe, mas, além do mais que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito ver entrar no Vaticano e prostrar-se aos pés do Papa o próprio objeto do favor, o levita prometido, que vai pedir para sua mãe, terníssima e dulcíssima, a dispensa de Deus. Considere o quadro, você beijando o pé ao príncipe dos apóstolos, sua santidade, com um sorriso evangélico, inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam, a Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinho, sejam satisfeitos, e que o que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais, porque é preciso acabar o capítulo. E ele não acabou o discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de namorado. Vi a alma aliviada de minha mãe, vi a alma feliz de Capitu, ambas em casa, e eu com elas, e ele conosco, tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava. espiritualmente também, mas a distância que estaria da vontade de Capitu é que não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria, mas era preciso ouvi-la. E assim também a Escobar, que me daria um bom conselho. Fim da secção 19.